e puxa sentindo bom. Liso, soltando o beat em WM faz o som que representa quando o mic tá na mão. É liga nós e puxa sentindo bom. Em cima do palco lá embaixo é tudo igual. WM é artista, mas em arte marginal. Viaja na tribe, mas cultiva o quintal. Hip hop, hip hop, rua, ragamuffin, buia. Eclipse é o som do apocalipse, anexado na agenda com um clipse. É poesia de favela em Netflixe. Fire bomb, mood boy, style. Bem-vindo em uma celebração musical. Só quem é louco entra nesse ritual. Senta na grama, o ambiente é natural. Briso, sou Paulo e Dean WM faz o som que representa quando o mic tá na mão. É liga mais e puxa sentindo bom. Briso, sou Paulo e Dean WM faz o som que representa quando o mic tá na mão. Liga lá e se puxa sentindo bom. O sol nasceu do lado da olaria. O sol nasceu e iluminou periferia. O sol nasceu e muitos já na correria. E eu nem durmo e faço um som. O sol nasceu do lado da olaria. O sol nasceu e iluminou periferia. O sol nasceu e muitos já na correria. E eu nem durmo e faço um som. Me sinto bem, bem, bem, bem, bem, bem. Me sinto bem, bem, com um sorriso de alguém. Me sinto bem, bem, com fininho na mente, amém. Me sinto bem, bem. Só tá o reading WM faz o som. Quanto mais que tá na mão, puxa, sente um do bom. Só tá o reading WM faz o som. Quando mais que tá na mão, puxa, sente um do bom. Olha a brisa, olha a brisa, olha a brisa, olha a brisa, olha a brisa, olha a brisa.